Fase Nova. Alô, André 10! O que é sucesso em Fase Nova? Toca um vídeo pra você. E é um vídeo, você sabe, é mais gostoso. Por que tá reagindo aos meus stories? Cobrando explicação, eu não te devo. Não é da sua conta onde eu ando, que eu faço, quem eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de folga nenhuma. Se não aguenta me ver tocando o terror. Cobrando explicações eu não te devo. Não é da sua conta onde eu ando, quem eu faço e quem eu vejo. Não é da sua conta. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de folga nenhuma. Se não aguenta me ver tocando o terror. Para de me assistir, deixa de me seguir. Se não aguenta me ver tocando o terror. E o meu beijo dando voltas por aí. Para de me assistir, deixa